meu parceiro Jackson Júnior. Fala, Gil Carvalho. Vamos fazer uma brincadeira com a mulherada? Vamos nessa, parceiro. Vamos começar a ação de coragem mesmo. Quero ver. Vamos ver o que vai dar. Chama! Ô, mulher, deixe de besteira. Quero ver se tem coragem de tirar sua pulseira. Ô, mulher, deixe de besteira. Quero ver se tem coragem de tirar sua pulseira. Tira essa pulseira, tira essa pulseira. Tira essa pulseira, tira essa pulseira. Eu disse, tira essa pulseira. Tira essa pulseira, tira essa pulseira. Eu disse, tira essa pulseira. Ô, mulher, deixe de história. Quero ver se tem coragem de tirar na blusa agora. Ô, mulher, deixe de história. Quero ver se tem coragem de tirar a blusa agora. Tira a blusa agora, tira a blusa agora. Tira a blusa agora, ô, tira a blusa agora. Tira a blusa agora, tira a blusa agora. Tira a blusa agora, ô, tira a blusa agora. Ô, mulher, pode deixar de medo. Quero ver se tem coragem de soltar esse cabelo. Ô, mulher, pode deixar de medo. Quero ver se tem coragem vamos de lá, soltar vamos lá. Esse cabelo. Solta esse cabelo, solta esse cabelo. Solta esse cabelo, eu disse solta esse cabelo. Solta esse cabelo, solta esse cabelo. Solta esse cabelo, eu disse solta esse cabelo. Sucesso, parceiro! O negócio tá esquentando, parceiro! Ah, tá sim, meu irmão! O bicho vai pegar! Assim! Ô, mulher, eu tô empolgado. Quero ver se tem coragem de tirar o seu sapato. Ô, mulher, eu tô empolgado. Quero ver se tem coragem de tirar o seu sapato. Tira o sapato, tira o sapato. Tira o sapato, eu disse tira o sapato. Oi, tira o sapato, tira o sapato. Tira o sapato, eu disse tira o sapato. Ô, mulher, antes que eu me iluda. Quero ver se tem coragem de tirar essa bermuda. Ô, mulher, antes que eu me iluda. Quero ver se tem coragem vamos lá, de tirar vamos lá. Essa bermuda. Tira essa bermuda, tira essa bermuda. Tira essa bermuda, tira essa bermuda. Eu disse tira essa bermuda, tira essa bermuda. Tira essa bermuda, tira essa bermuda. Ô, mulher, deixe de bobagem. Eu quero ver se tem coragem de mostrar a tatuagem. Eu disse mostra tatuagem, mostra tatuagem, mostra tatuagem, mostra tatuagem, mostra tatuagem, mostra tatuagem, mostra tatuagem. Eu disse mostra tatuagem. E aí, parceiro? Fala, Gil Carvalho. O negócio esquentou, com certeza. Vamos pra última parte. Ah, Mr. M, vai lá, já aqui, ó. Ô, mulher, deixe de marrinha. Quero ver se tem coragem de tirar essa calcinha. Ô, mulher, deixe de marrinha. Quero ver. A música já terminou.